4-2, libera a direita, solo 2-1, decimal 9. Direita 2-1, decimal 9, graças. No 60 para a vitória. Confirme, o senhor apresentou algum DLA ou está pronto para o pushback e acionamento? A gente não sabe aqui se foi apresentado DLA. Está válido ainda o nosso plano? Afirmativo, foi passado, já foi fornecido aí a cópia. Seu plano está válido até os 45. Tá 3603, tá autorizado. Alfa e Juliette, o gate é o 07. Alfa Juliette para 07, 3603. Autorizado, vou no 273 e chame táxi. Gente, boa tarde. Web 5810, boa noite, assim a identificação desse a 2 mil pés, na proa de Tuna, ajuste 1011. 2 mil pés, Tuna, solicita GMSS 1010, na proa de 368 para treinamento. Ninja 340. Né, 6314, cópia. Afirmativo, procura. Ok, está autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulu 20. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, o controle 119.8 e o transponder é o 5471. Autorizado 340, Pesulu 20. Vai decolar a pista 10, com a curva esquerda, Momo, Flock, 119.8 e o transponder 5471. O resto chame pronto, no gate 4, o chiné 63 no 4. Vou estar lá pronto. Questa livre, Romeu fica bravo. Na escuta do solo? Na escuta, prossiga. Nós temos aqui uma DLA para 2045. Confirme, o senhor deseja receber a cópia novamente? Positivo, 3529. Ok, está autorizado então Vitória da Conquista, o nível 160. Decola da pistona 0, curva à direita, subida gole. Após gole, Eval. E após Eval, direto Conquista. O controle 119.8 e o transponder é o 5515. Então, autorizado Vitória da Conquista, 160, cabeceira e usa 10, curva direita, gole após Eval, após DTC, 119.8 é o controle 5515 ao transponder. Correto, chame pronto, no pátio 3, o trip 5219. Camarada, 219, graças. 940 na 8, segue na reta. Autorizado, Golo 940 e chame táxi. Chama ele. Golo, Golo 233 para o táxi, 191 a bordo, 3 horas e 24, altera na campina. Ciente, o Golo 273, está livre o táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre em 118, decimal 6, e o ajuste é 10 no 1, boa viagem. Ponto espera 186, obrigado, bom final de semana. Salvador, gol 18273, ponto espera da 10. 273, a linha aérea decolar, vento de 120 graus, 08 mais. Linha decolar, zona 8, 12273. Decolado 51, chame em 198, bom voo. 198, 273, obrigado, boa noite, bom trabalho. 186 a bordo, autonomia 0496, alterna Galeão. Ciente, o voo no 940 está livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1186 e o ajuste é 10 no 1. Autorizado, via Pátio Juliette Alfa, pode esperar 10, a torre 186, ajuste 1011, 1019, gol 19940. Solo Salvador, boa noite, TAM 3197, autorização Rio de Janeiro, nível 360, centro da Quebec. Qual o nível solicitado? 360. Eu já tenho 380 aprovado aqui, se eu aceito, copio, aguardo a coordenação. Pode ser o 380, TAM 3197. Ok, está autorizado então o nível 380 para o Galeão, decola da pista 10, primeira curva é à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, e em Bidev intercepte a UP9857 até Porto Seguro, após a Tezulu 16 até Grufe, e após a Tezulu 14 até Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5013. Aprovado para o Galeão, nível 380. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa Bidev, intercepta UP November 857 até Porto Seguro. Então, UP Zulu 16, Grufe, UP Zulu 14, Toquim. Controle 19.8, transponder 5013. O TAM 3197 no gate 612. Correto, TAM 3197, chame pronto, no gate 612. Camarada, fala Fortaleza, Xané 6314, gate 4, se tiver questionamento, beleza? Tenente, o Oxiné 6314, autoridade, chame táxi. Você pode ser táxi 6314. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 940, aproximando Ponte Espera, pista 10, pronto. 940, autorizado, alinhar e decolar, da 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar, pista 10, gol no 940. Autônomo lado do ingresso, táxi, até o pátio 5, informe pista livre, Zulu, Juliette Serra. Controle, gol 1273. Prossiga. Então, na escuta, vai abrir. Chama agora Recife em 1251, a secundária 1325, coordena diretamente com eles. Bom voo. Ok, vou coordenar 251, 3325. 273, boa noite, bom trabalho. Alfa Tango, prossiga. Robson, confirme. Serra 50, Ranadu. Ok, prossiga corredor Axé, reporte na vertical do farol da Barra, Charlie Alfa Tango. Ciente. 5890 está autorizado. Procedimento LS Whisky, reporte na final, Hernando. Ciente, reporte na final, é. 40 decorado aos 55, chame 098 com o voo. 098, obrigado. 4, a senha identificação da S050. Ai, 050, obrigado, senhor. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Mantém. Portador da senha 63, no 4, para o táxi, 2 horas e 10 de autonomia. Altena Salvador, 93 a bordo. Gente, a China 63, ano 4, a livre o táxi à direita. E no ponto de espera, a China a Torre Salvador, em 1,98, decimal 6, e o ajuste é 1,0 no 1. Gente, no ponto de espera, 1,0. Chama a Torre 26, China 63, ano 4. Pushback, acionamento no 01, a China 6259. Gente, o Oxiné 6259, assim que o Airbus da companhia deixar o pátio no setor, coordene com a equipe de solo, inicie no 01 e chame o táxi posteriormente. Gente, após o Airbus usar o pátio, o 6259. Tá presente, já está autorizado, aqui o tráfego já está livrando. Ok, autorizado. 4.0, 1.0, pra lá. A linha decola sem parada, confirme. Tomativo, a linha decola sem parada, 0.0, 1.0, 1.0. Ok, agilizando manobras, a linha decola sem parada, tráfego a meia milha do externo, vento 120 graus, 08 nós, Oxenia 63, 1.4. Torre Web 5810, próximo ao externo, baixar o checado. 5810, continue a aproximação, Airbus da Avianca iniciando a decolagem imediata, ok? Continue agora de picha livre. 7, chame táxi. Livre, chamada táxi, está 3197. Boa noite, eu tenho a identificação desse da 0-0 vigilância e chegada à maré. Mantenha a proa de ITAP. Já ficou 0-50, proa de ITAP, voo 7-5. Voo 984, desça a 2.000 pés, sem restrições, 1.011 o ajuste. Reporte localizador. 2 sofrer de 1, recusar a 1, está bem. Controle Salvador, Oxenéia 6314. Oxenéia 6314, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 340, saída Bombom. Sim, assistência 340, Bombom, Oxenéia 6314. Chame Centro Recife, 1251, alternando 3325, bom voo. 251-3325, obrigado. 884, está autorizada a final do IADS X-Wing, reporte estabilizado. O objeto 5810 no solo 02, libere a direita, solo 21, décimo 9. 29. Boa noite, acendo a identificação desse ao 0620, vigilância, chegada à maré. Número 3 para aproximação, reduzindo de cada 250 nós. Alinhar e decolar, vento de 120 graus, 10 nós, o Oxenem 6259. Alinha decola, 6259. Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1-8, decimal 6, e o ajuste é 1-0 no 1. Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18-6, confirmando. Afirmo, 18-6. Obrigado. Ok, então da presente, aproxime direto para o pátio 5, chame na curta final para o pátio, vento 120 graus, 09 nós, Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango. Parar na conta final do Pátio 5 é o Charlie Alfa Tango. Chané 63 no 4, proa de Petrolina. Petrolina, 63 no 4. Mantém a proa de táxi descendo sem restrições de altitude e velocidade até 2.000 pés, gol no 776. Zero, está livre o ingresso a critério para o gate 02. 02. Chané 63 no 4, chame Recife, 12545, alterna 2685, boa noite. Recife 2545, alterna 268, Chané 63 no 4, obrigado. 02. Camarada, solo controlado, Cali Alfa Tango. Chané 6259 decolado ao 05, chegou o controle Salvador 119 decimal 8. 198, boa noite. Boa noite, Chané 6259. Chané 6259, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 360, saída da EL. Da EL 360, 6259. Solo 0000, frequência livre estacionar. Tchau, patrão. Localizador tem a pista vista, gol 1884. Complete, chame a torre, 1186, bom pouso. Obrigado. Torre, igual 776, vai manter a proa 060. Informação. Ciente, Guardizias reassume Dona, 1776. Guardizias, Dona, 1776. Autorizada, final do ILS para a pista no zero, reporte estabilizado, gol 1776. Vai estabilizado, 776. Passarido 2224, acione identificação, desça 4.000 pés, via chegada a mar, ajuste 1.011. Corrijo, 3.000 pés, 1.011 no ajuste. Tato 3.011, 1.060. Olha, tua 1.5 do externo, tem um Boeing 737-800. Gente, o 317, a filha agora separada. Solo Salvador, trip 5219, 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Gente, o 5219. Tá livre o táxi em frente. E após ingresso na Juliette, após Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 6, e o ajuste é 1018. Juliette até Alfa, ponto de espera da 10, 129, chamará a torre 186. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. É. 30 graus, 08 nós. Altímetro 1012, pista 10, tem livre pouso. Beleza. 3197, decolado 019, chame o controle em 198, bom voo. 98, obrigado, Marat. Controle da 3197, decolou. 3197, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 380, saída da EL. 380 da EL, na hora que curvar à direita, pode voar direto da EL. Autorizado. Obrigado. Xaner 6259, chame Recife, 1125, Uno, alterna 13325, bom voo. 251, 3325, 6259. 5219. Xaner 6212, boa noite, acione a identificação, desse ao 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 050, 25, Xaner 6212. Localizador, gol 776. Complete com a torre, 1862 é bom pouso, gol 776. 2512, boa. 3560, desse a 2000, reduza a indicada 1809. 2000, 2, 1, 8, 0, 3, 5, 6, 0. 3, 5, 6, 0, autorizado, final do IADS X-Ray, estabilizado. Passaria do 2224, desce 3000. 3000, passaria. Está presente pro Editona, passaria do 2224. 4, ele voou direita. Boa noite, gol 1884, táxi autorizado, via Alfa e Juliette, o gate é o 05.